Bronha Duna 2000-1094 ajustado, reportará 3602. É o Gol 982, solicita à direita para estar a formação. Autorizado de Zil no 982. Autorizado de Zil, 982. A Juliette mantém a 1.500 pés, é forte para ingressar no Interlagos, para o POB. Está 3304. Controle está 3304. Prossiga. O senhor chamou a gente, senhor? Não chamei não, mas já que o senhor chamou, chame o centro Recife em 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 260288. Controle 3602, solicita para a esquerda, evitar a formação 045. Cliente, autorizado 045 para a formação, para desviar de formação. Desça então para 2.500 pés para separação de tráfego. 2.500 está para o 045, posteriormente então intercepta o ILS. E no pátio de carga, pela Taxi Aikilo, e está livre para seguir para o portão 05. Ok, de Aikilo para o 05, funcionando a 3 nomes. Minha Bravo. Dia Bravo, é pátio 4? Afirmativo, também Itapuã, está autorizado direto para o pátio 4. Afirmativo, Itapuã da presente, autorizado a liberar a linha litoral, então aprova o pátio 4, chame na curta aguardando pressão, chame no solo controlado, o vento é de 100 graus, uma dúzia, nós também, Dia Bravo. 100 graus com uma dúzia, chamará no solo controlado, pátio 4, Dia Bravo. Duna. Salvador é o Golf, OSK Golf, informando o término do rebote. 7, Golf, OSK Golf, bom dia. E bom dia e bom trabalho. 7. 7581, posição 9. É, confirme para o solo. Pushback acionamento F7581, posição 9. Autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chamada para o táxi 5891. Estabilizou, chame torre 1 no 8, decimal 62, 3602. 18,6. 982. Afogando. Essa para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, reporte estabilizado. É, 1014, desce para 2000 pés, liberado da restrição da posição estática. Bravo no solo aos 41, frequência livre, boa tarde. E ainda, boa tarde. Não, 3602, torre. Prossiga, baixou e travou. Ok, baixou, travou, pista 10, pouso autorizados, aproado com a 10, 100 graus, uma dúzia, pouso autorizado. Tive pouso na 10, 3602. Pode manter a proa 20 para estar formações e interceptar o localizador, voo da 982? Afirmativo. É, entendi, positivo. Afirmo. Ok, obrigado. F7589 para o táxi com 135 a bordo, autonomia de 4 horas e 20, ordenando com o fim. Já está autorizado o táxi pelo pátio. Juliette Alfa, ponto de espera da 1-0, chame a torre em 18-6. O ajuste agora 1-0 no 4, 1014. Web 5811, boa viagem. Gente, ele está aqui, pátio Juliette Alfa, quando pronto 18-6, a torre. Ajuste 1014, objeto 589. Obrigada, bom dia. A prova da rotatória na presença, turista, pro Júlio? Afirmativo. Tanto a formaçãozinha ali, tem mais de semana de vídeo. Tape 5221, no chame Recife, 13325, alterne 1251. 3225, 251, tape. No solo, aos 4-3, libera a direita, 129. Vou livrar a direita, 219, é grato. Solo Salvador, boa, bom dia, OTAN. 3602, livrando seu escudo. Boa Bom dia, tá 3602. Prossiga o táxi pelo pátio 3, pátio de cargas. E após portão 0787, ok? Pelo pátio 3 de cargas para o 07, tá? 3602. A taxi Alfa tá interditada após a taxi Kilo, ok? Prossiga pela Kilo, pátio 3, gate 7. Você entra e vai prosseguir via Kilo, pátio 3 para o 07, tá? 3602, grato. Mesmo expandir 758, 11, próximo ponto de cabeceira 10, pronto. Oi, Salvador, muito bom dia, 758, 11. Bom dia, 581 da Webjet Linhas Aéreas, alinhar decolar 110.13. Gente, livre alinhar e decolar para zona 0, 758, 11, obrigado. 3733. O TAN 3733, gate 8, está autorizado, chama táxi. Autorizado, reporta táxi, TAN 3733. Visando localizador, gol 1982. Chame torre 1 no edição 62. 1862 é um bom dia, 1982. Bom dia. É Torre Salvador, bom dia, gol 1982, próxima Duna. 1982, reporte passando o marcador externo checado, deve estar pegando uma chuva, mas o aeródromo tá sem chuva, a pista tá seca, reporte visual checado, 1982. Oi senhor, pode estar lá, visual checado, 1982, obrigado. Índia Juliette, chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. 18 com 6 dúzia, muito grato, senhor. Índia Júlia. 982, torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. É o 350, via Perusco 58, decola da 10 com a primeira curva à esquerda, subida pouca, com transição Caju. Controle 19.8 e o transponder é o 5551. 2, Índia Júlia. Bom dia. O gol no 92 avistado, checa o trem, piso 10, pouso autorizado, 100 graus, 1-12. À esquerda temos o minuano já reduzido para a aproximação piso 7. Não vai interferir com o pouso simultâneo no, para a sua aproximação, ok? Ok, passando o externo, massa travada, livre pouso na pista 10, o gol no 982. 581 no Webjet, decolado aos 48, 198, boa viagem. Obrigado. O do solo tá chegando aqui. Vai manter, graças. 581, suba ao nível 340, sai da Tael. Tael, você vai ter que fazer um desviozinho aqui na direita, ok? Sim, te após o Ilida. Oscar Bravo, chame torre 118 decimal 6 dúzia. 4186, Romeu Oscar Bravo. Salvador, esse é o Papa Romeu Oscar Bravo para cruzamento do campo, através de torre Romeu. Gente, o Romeu Oscar Bravo, mantenha ali no litoral, reporte para cruzamento da final da pista 35, prosseguir até o Iberstar. Vai reportar antes do cruzamento da 35, o Romeu Oscar Bravo. Indicativo lá do Iberestar, o Oscar Bravo? Sierra Juliette, novembro Yankee. Ok, se a gente está livre, então mantendo ali o litoral, 500 pés, está livre o cruzamento final da 35, chame para cruzar a final da 28. Livre 35, vai chamar para cruzar a 28, o Romeu Oscar Bravo. Julie de fábrica, 90, uma 12, livre pouso, Julie. Só na terra, Julie. Não poderia atuar, né? Mantenha a prova direita 581. 4 horas e 25, Galeão. Ciente, o TAN 3733. Está autorizado o táxi pelo pátio Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chame a torre em 18.6 e o ajuste chame 14. Boa viagem. 1014, táxi Juliette Alfa, ponto de espera, torre 118, decimal 6, 3733. Cucu 1982, Liberópolis. 1982, bom dia. Continue o táxi pela Alfa, após ingresso na táxi Aquilo, primeira à esquerda. E continue o táxi pelo pátio 3, aguardando para ingressar no gate 4. Alfa, Kilo, Tati 3, aguardando para o 4. Afirmativo. O previsto é o 04, reporte para ingresso no pátio principal. Reportará para ingresso principal o Gol 1982, bom dia. Andes 580, squawk ident and send to flight level 050, my arrival, fly direct to Itap intersection. Sendo 50, direct to Itap intersection, 580. Salvador, já livrou a 35 para autorização para cruzar a 28. Oscar Bravo, autorizado o cruzamento final do 28, reporte liberando o eixo. Autorizado, vai reportar liberando o eixo, Romeu Oscar Bravo. Já corte de Uli. 04. Segue em frente, e autorizado 04 para o Gol 1982. Torre Salvador, 3733, ponto de espera 10, pronto. Alinhar e manter. Ali mantém, 10, 3733. O meu SKW liberou o eixo final 28, bloquear buraquinho, transferência 198, até a volta. Já bloqueando buraquinho, vai chamar o controle. Graças, senhor, até a volta. Controle Salvador, Rondel de Cabravo, já cruzou o campo e segue na sua escuta. Gente, reposto sinal para pouso. Vai passar, Rondel de Cabravo. Webjet 5811, chame Recife 13325, Alterne 1251. 3325, tá? Parou o pushback de estacionamento, estamos no 03, 2 autorizado, 6311 no portão 3 e chame ele para o táxi. Chamarei para iniciar o táxi, chamarei 6311. Salvador, mantendo 500 pés, tá afastando do aeródromo. Vento 80 com 15, livre decolagem, 1013 nautilus. 1013, autorizado decolagem 10, cliente do tráfego até 3733. Da quadra 58198, boa viagem. 1998, boa. Controle de Salvador, boa tarde. Bom dia, OTAN 3733, Nadael. 3733, contato radar, padrão 360, centro de vigilância. Da Elton 3733. 3733, 2 Idael. Vou Idael, 3733. Para táxi, Xanar 6311 com 118 a bordo, autonomia de 4 horas e 10 minutos, alternamos galeão. Está livre o táxi à direita, no ponto de espera da 10, chame a torre em 18,6, o ajuste é 614, o 6311, boa viagem. 614 agora, 18,612 no ponto de espera, um bom dia, Xanar 6311. Andes 580, descent 2000 feet, altimeter set 1014, and the clear to intercept final approach. Descendo 2000 feet, and intercept ILS. 580, descent 2000 feet, altimeter set 1014, and the clear to intercept final approach. Okay, descendo 2000 feet, Gwinnett. 1014 e ficarei final na próxima. Azor, Otan 3733. Prossiga. Na com o centro pro de grupo assim que possível. Posição? Grupo, na Pesolo 16. Mano, pode estar pronto. Xanem 6311, pista no zero, bom dia, aliás, decolar autorizado, 80 graus e 16 nós aventar. Altímetro agora 1014. 1014, autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, 6311.